7, 2, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua. Todos dançam, todos se balançam, pois todos querem paz e se distrair. O DJ agita, manda na pista, faz a galera se sacudir. Ninguém para, a festa tá maravilhosa, noite gostosa, som bombando, dissolvendo estresse. Todos se movem da cabeça aos pés, boa conversa, anima a festa, muita ideia, gente se conhece. Alguns namoram, mas não extrapolam, curtem numa boa, nada a ver, confusão à toa. A zica tá solta, só que é lá fora, aqui dentro tá quente, é clima da hora. As gatinhas sorrindo e os rapazes filmando, geral com a mão pro alto comemorando. Eu quero é te ver dançar, eu quero é te ver curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Eu quero é te ver dançar, eu quero é te ver curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Colei com minha turma e viemos pra arrasar. Dá licença nessa pista, vou voltar pra quem tá pegando a mão da minha princesa. Tiro pra dançar, meu olhar no seu olhar, abraçados a bailar. Luzes coloridas, real seu ambiente. Olha minha gata, contente e sorridente. O momento é perfeito, mágico envolvente. Particularmente criado só pra gente. Isso é nosso som, essa é nossa canção. Sempre que a gente escuta, alegra o coração. Então dança paixão, dança paixão. Faz feliz, faz me rir, agrada o seu gatão. Quero pra sempre isso, quero pra sempre assim. Quero ver a paz em ti, quero sentir a paz em mim. Quero pra sempre isso, quero pra sempre sim. Quero ver a paz em ti, quero sentir. Sentir a paz em mim. Eu quero é te ver dançar, eu quero é te ver curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Eu quero é te ver dançar, eu quero é te ver curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Oh, isso é bom. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Eu quero é te ver dançar, eu quero é te ver curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Eu quero é te ver dançar, eu quero é te ver curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Eu quero é te ver dançar, dançar. Eu quero é te ver curtir, curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Eu quero é te ver dançar, eu quero é te ver curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Eu quero é te ver dançar, dançar. Eu quero é te ver curtir, curtir. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz. Aproveite a festa, se jogue na pista, tire essa noite para ser feliz.